Um dos pontos que se colocou aí nas eleições foi essa necessidade de reformulação do PT também. E de que maneira está sendo pensado isso? Bom, nós temos Na verdade, nós iniciamos essa mudança com o início do 5º Congresso do PT, quando nós alteramos o estatuto para introduzir duas mudanças importantes que não tem no Brasil. Primeiro, todas as nossas direções hoje têm metade mulher, metade homem, paridade de gênero. E introduzimos uma cota obrigatória de pelo menos 20% para jovens até 29 anos. Então, essa é um início de uma renovação no PT, é o reconhecimento da necessidade da participação das mulheres na política brasileira. E nós iniciamos também uma trajetória de muito rigor, seja na questão da fidelidade, seja na questão ética. Tem dois exemplos recentes para demonstrar a nossa intenção. O primeiro deles foi o caso do deputado André Vargas, que nós pedimos para se desfiliar, sob ameaça de expulsão, e ele saiu do PT. O segundo caso, um deputado aqui de São Paulo, que também já foi expulso. E nós vamos tratar com maior rigor qualquer caso de deslize ético no partido. E nessa eleição, só deixamos concorrer quem estava em dia também com as obrigações financeiras com o partido. Vários candidatos tiveram que atualizar, pagar muito dinheiro das contribuições para poder concorrer. E nós vamos ter agora, na CIF, em junho, a etapa final do 5º Congresso, em que nós temos duas linhas de atuação. Primeiro, um balanço desses 12 anos de governo petista e projeções para o futuro, quais as diretrizes que a gente quer sugerir para o nosso governo. A outra linha são as reformulações organizativas que o PT precisa fazer. Fortalecer os diretórios, fazer com que as nossas prefeituras tenham mais projetos, por exemplo, de orçamento participativo, de participação popular, e também fazer os diretórios funcionarem para além dos momentos eleitorais. O PT não pode ser apenas uma máquina eleitoral. O PT precisa ser um partido de atividade cotidiana, de discutir os problemas da população, de se aproximar mais dos movimentos sociais. É essa a nossa ideia. Você falou que o sexto vai ser em junho do ano que vem? Não, junho agora. Ah, não, já fizeram. Junho do ano que vem, de 2015, em Salvador, 4 dias. Nós vamos, depois de passar pela etapa municipal, estadual, vamos culminar com esse balanço político e medidas organizativas para fortalecer o partido, revigorar, renovar. Uma das críticas que se faz aí ao PT e ao governo Dilma é o fato de ter praticamente fechado as portas aí à entrada desses novos militantes, aí, esses novos movimentos que surgiram, não embora das redes sociais, mas também no próprio avanço aí do país. Apesar daquela política de participação social e tudo, a gente vê um governo muito impermeável a esse tipo de participação. E o PT com dificuldade para assimilar aqueles movimentos de junho do ano passado. De que maneira que as etapas para recuperar, digamos, esse dinamismo? Não, primeiro, o governo precisa ampliar o diálogo, como a presidenta, aliás, colocou como ponto inicial do seu discurso no dia da vitória. E o PT está procurando acolher esses movimentos, principalmente a juventude, colocando questões culturais, incentivando a participação nas redes. Nós temos que ter uma política de redes também. É impossível você ficar fazendo só reunião presencial. E acolher também as novas demandas. Nós temos uma lacuna terrível. Até pedi para publicar agora um artigo do BOF, que nos criticava justamente, é a questão ambiental. Nós temos que ter bandeiras ecológicas, bandeiras ambientais, que é uma lacuna nos programas do nosso partido, na ação das nossas prefeituras, e há uma preocupação muito grande e justa da juventude com essas questões. Nós falamos na última reunião do Executivo agora que nós temos que conjugar, para ter mudanças no país, a política institucional, a política da participação social e uma verdadeira revolução cultural. Nós temos que adequar o partido aos novos temas, à nova realidade, às demandas da juventude, que não são apenas materiais, tem demandas intangíveis na área da cultura, na área da participação, dos costumes. Então, nós vamos debater tudo isso e buscar caminhos organizativos para ter uma flexibilidade, inclusive, na organização. Eu quero fazer um recadastramento O PT não tem, na verdade, quase 2 milhões de filiados ativos. Precisamos atualizar o nosso cadastro, ter programações de formação política, utilizar mais a Fundação Perseu Abramo, que produz diariamente notas de conjuntura, que edita livros, que faz seminários, que tem curso de formação de gestores. Esse é um dos pontos aí, porque dentro de todos os partidos, os institutos dos partidos, aí, o único que gera conhecimento substancioso aí é a Fundação Perseu Abramo. Só que a gente não percebe uma interação entre ela e a parte programática do partido. O último debate que eu tive com o Márcio Postman, que é o presidente da Fundação, é como a gente pode integrar melhor a produção de conhecimentos da Fundação com a área de formação política do PT. Inclusive, propus a ele que os dirigentes da Executiva Nacional tenham um curso especial de formação política. Até para que tem jovens agora participando que não têm ainda uma tradição política muito firmada, que têm pouca experiência política, que não participaram de greves, que não participaram da luta contra a ditadura, para que possa haver uma equivalência de conhecimentos. Então, a Fundação pode ser muito útil. No aniversário do PT, dia 10 de fevereiro do ano que vem, nós vamos promover uma série de mesas, de debates, tratando de temas como esse. Um dos pontos que a gente percebe aí de imensa fragilidade do PT e do governo Dilma, aliás, essa semana com a morte do Márcio Tomás Bastos, isso ficou muito mais realçado, é a falta de interlocução ou de qualquer penetração junto ao Poder Judiciário, Supremo, Ministério Público. Por que o partido teve essa dificuldade porque eles tentam se integrar no meio empresarial, conseguiu aproximação com os diversos setores aí da sociedade, por que essa área ficou tão desabrigada assim? Eu queria colocar de uma forma diferente. Você ganha eleição e você toma conta legalmente de uma parte do poder de Estado. Isso. E você tem outros poderes correlatos. Tem que se relacionar. Você tem o Judiciário, você tem o Ministério Público, você tem as Forças Armadas e você tem a mídia monopolizada. São todos focos de poder que não passam pela eleição. Isso. Então há uma necessidade de interlocução, mas há uma necessidade também de saber que esses poderes têm um estatuto próprio e rejeitam muito a possibilidade das transformações que nós temos feito. Então, precisa diálogo, mas precisa também ter contrapoder. E o contrapoder para realizar essas mudanças, para democratizar esses poderes paralelos, é o movimento social, é a mobilização. Mas o que eu estou comentando é mais simples, essa questão da interlocução. Por exemplo, você tem o próprio Ministério Público aí. Você tem que ter interlocutores que conversem de igual para igual, poder para poder, não é? Não é interferido, obviamente. O próprio Supremo, aí, naquele período do próprio julgamento da P470, agora do Lava Jato, que você vê todo o protagonismo sendo exercido pela oposição. O Márcio Tomás Bastos parece que tinha esse trânsito. Será que essa... Vocês estão pensando de maneiras de estabelecer esse diálogo de iguais? Aí? Certamente o Márcio Tomás Bastos, que é uma grande perda para nós, tinha muita facilidade de fazer essa interlocução. Eu acho que também a situação do país mudou um pouco. Os avanços que nós conseguimos nesses 12 últimos anos, eles também colocam resistências ao aprofundamento dessas mudanças. Então, acho que você tem que criar um outro tipo de interlocução, outros personagens, e é isso que o governo tem buscado fazer. Em relação à questão da democratização dos partidos, que é um dos pontos que a gente tem aí, você falou que tem essa questão das cotas, né? Já uma abertura aí. As eleições dos diretórios regionais, de que maneira que se dá? Qual é a influência que tem a cúpula em relação à horizontalidade do partido aí? Veja, primeiro, para falar da mudança dos partidos, nós temos que tratar da reforma política, porque eu acho que é um tema que merece uma outra resposta aqui. No PT, é o único partido no Brasil que faz isso também, os dirigentes são eleitos pelo voto direto dos filiados. Todo filiado que está em dia com suas contribuições financeiras e, portanto, no exercício do seu direito de voto, ele vota em chapas. Nós temos votação proporcional para chapas, então todas as tendências de opinião do partido podem se representar de acordo com sua votação proporcional. Isso se dá desde o diretório zonal nos municípios com mais de 1 milhão de habitantes, você tem diretores zonais e municipais, e nos outros, nos municipais, no diretório estadual e no diretório nacional. E, inclusive, você compõe proporção na direção executiva, que é o núcleo mais permanente das direções. Então, além disso, você faz conferências, você faz plenárias, e você tem os encontros estaduais, nacionais. A escolha dos candidatos majoritários, ela é feita em prévias, toda vez que tem mais de um candidato, então votam todos os filiados também. E nós criamos uma mudança no estatuto, que se 2/3 do diretório se pronuncia contra a existência da prévia, a escolha é transferida para o encontro de delegados, que é um fórum menor do que a prévia, para evitar episódios como aquele do Suplicy que ocorreu com Lula. Então, 2/3 do diretório fala, isso aqui é uma prévia só para marcar posição, não tem nenhuma possibilidade de vitória, vamos decidir no encontro, que ele é menos desgastante do que a prévia aqui. Muitas vezes tem muita polêmica, muito desgaste. Né? Então são mecanismos mais democráticos, eu acho, do que outros partidos. Né? Agora, nós estamos sempre procurando dar mais participação nos filiados, pleno acesso às redes. Qualquer pessoa que escrever um artigo, mesmo crítico à direção, pode colocar na agência de notícias do PT, pode publicar no site do PT, não há censura. O que explica, digamos, esse antipetismo delirante aí que tomou conta de São Paulo? Nós estamos encomendando uma pesquisa nacional agora, com a Antiquale, para pesquisar a imagem do PT e buscar sinais de por que tentaram nos colocar esse chiclete aí da corrupção. É gozado que na pesquisa aparece assim: qual o partido que mais combate a corrupção? O PT. Mas o PT é diferente dos outros partidos? Não, são todos corruptos. Então, isso é uma coisa que nos prejudicou muito e que tem raízes no episódio da ação penal 470, chamado Mensalão, e também nessas denúncias recentes envolvendo a Petrobras. Agora, o núcleo desse antipetismo, não que seja o único lugar, mas o núcleo principal, é no estado de São Paulo, que tem um setor poderoso no grande capital, é o núcleo da mídia monopolizada que opera permanentemente contra nós como um verdadeiro partido político, e tem as pessoas que discordam das mudanças que nós fizemos. Você tem um partido que está fazendo hegemonia aqui, está há 20 anos no poder, e tem... Um momento, por favor. Cortou aqui. Tá. Acabou a fita. Agora, até o final do mês eu recebo a proposta da pesquisa. Não, está preocupando a gente. Gente, eu só não sofro agressão física aqui. Eu estava no restaurante outro dia, um cara chegou, falou, Falcão ali, me olhando, aí chamou o garçom, falou, eu até gosto daqui, mas tem certas pessoas que não dá, com dor de mesa. Outro dia eu estava no sábado, antes das eleições. Ah, o Jacques Wagner quase foi agredido aqui no aniversário do filho dele. Eu estava no restaurante sábado com as eleições lá, né? Daí me ligaram com o Diário de Notícias de Lisboa, eu vim para fora para falar. Mas olha, tem um clima de intolerância. De repente, um sujeito lá, tá? O Beluso, num restaurante, chamaram ele de ladrão. É um neto, rapaz. Daí eu virei para ele e falei para você, você está vendo? Então vindo os berros aqui, precisa ter um imbecil que está na minha frente aqui, justamente para você entender direitinho que tem esse clima. Minha filha na escola, lá, professor de educação física, foi falar mal de mim para ela. Em compensação, você tem alegrias. Né? No meu prédio, os faxineiros, os seguranças lá, todos foram bater no apartamento pedir material para minha mulher. É só isso. Que eu peço o prédio. Vamos retomar a partir de que parte? Não. Eu acho que é um clima muito grande de intolerância aqui também, de provocação, muitas vezes, de agressividade. E tem coisas assim, por exemplo. Nós demos um estatuto de trabalhador, de dignidade para as empregadas domésticas. Isso aí causa irritação profunda nas pessoas. Tem 3, 4 empregados, vai ficar mais caro. A própria economia de renda já cresceu, A possibilidade de abrir portas para a universidade, os aeroportos, que você viaja lado a lado com um trabalhador que faz uma passagem 10 vezes. Então, há um conservadorismo entranhado, e quando você amplia a cidadania, quando você cria novos direitos, isso também provoca resistência. Mas é preciso também entender coisas. Tem uma classe média que se sente acuada pela ascensão de um setor social que antes era diferente. Conhecia o seu lugar. Isso, conhecia o seu lugar. Mas também tem coisas concretas, é o imposto de renda, é o plano de saúde, é a escola particular. Então, acho que isso também precisa ser examinado pelos nossos governos. Como que você, ao garantir novos direitos para quem não tinha nenhum, como você também não sacrifica setores que, em função da distribuição de renda, em função do não crescimento razoável da economia, se sente também prejudicado pela ascensão dos de baixo. Aqui a gente teve... O que não justifica essa agressividade é essa intolerância. Parte disso se deve a um sentimento de prejuízo, de estar sendo esmagado por quem está subindo. É como se fosse uma escada. Tem gente que está subindo os degraus e você não vê, você está se igualando e não vê a possibilidade de subir também e tem o risco de descer. Essa é a situação de uma classe média que nos hostiliza e que também precisa ser compreendida. Ô Rui, vocês são um partido da presidente, são uma partido da base e tudo. Outro dia ela deu uma declaração até compreensível, que ela não é presidente do PT, mas do país, tudo aí. Mas a interlocução foi muito fechada nesse primeiro governo. O que se espera do segundo? Bom, com relação ao PT, eu acho que nós temos tido diálogo permanente com ela. É? Eu acho que nenhum presidente, o Lula que já tem um diálogo mais fluido e tal, mas ela nunca deixou de nos receber. Todas as vezes que eu peço audiência, muitas vezes ela me convida também. Com relação a isso, não tenho nenhuma queixa. Há um diálogo permanente com ela. O que ela tem dito é que ela vai ampliar o diálogo com outros setores da sociedade agora, e tem mostrado isso desde o final da eleição, mesmo na etapa final do segundo turno, e tem dialogado com empresários, ou ela, ou ministros estão fazendo isso também. Eu acho que é uma necessidade no segundo governo dos ministros também se pronunciarem mais. Precisa fazer mais disputa política cotidiana, os ministros também nas suas áreas dialogarem. Não pode ser tudo a presidenta como única interlocutora. Isso faltou no primeiro mandato dela, os ministros muito silentes, muito retraídos na sua maioria, e agora precisam dialogar mais, precisam viajar, precisam fazer mais política. Em relação à reforma política, qual vai ser a atuação e as propostas do PT? Nós temos uma proposta que coincide com o que a presidenta propôs, a realização de um plebiscito para que a população opine se deseja fazer uma reforma do sistema político eleitoral através de uma constituinte exclusiva. Agora, nós também temos dito que apoiaremos todas as iniciativas que possam alterar o atual sistema político eleitoral. Então, tem a proposta da OAB, CNBB, tem a nossa proposta mesmo mais particular, que prevê paridade de gênero, consulta popular, lista, chapas... Meio a meio, alternadas. Como é que entra os LGBTs? Não, a nossa ideia não é fazer cotas para negros, para LGBT e tal. Você tem que fazer a paridade de gênero. O Irã tem mais participação proporcional de mulheres no parlamento do que no Brasil. É uma temeridade. Então, nós estamos dispostos a discutir com todos que têm propostas com relação à reforma política para fazer alguma coisa. Do jeito que está, é insustentável. E a base principal da mudança é o fim do financiamento empresarial. Isso dá margem, boa parte da corrupção existente no Brasil há décadas se deve ao financiamento privado das eleições. Então essa é a pedra de toque. Mas nós achamos importante também que haja mudanças nas formas de participação popular. o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular que existe na Constituição, eles são quase inatingíveis pelas dificuldades, pela burocracia que isso impõe. Então é preciso exercitar mais as formas de participação popular. As conferências, e a nossa presidenta se comprometeu a retomar as conferências, mesmo o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha uma composição muito empresarial, ele precisa se abrir mais, tem empresários, mas tem representantes também de movimentos populares, da CUT e tal. E o recurso mais permanente nas prefeituras também, o orçamento participativo, as consultas, a população tem se manifestado nessa direção. E é curioso porque 75% da população mostrava que queria mudanças. E nós ganhamos a eleição com um governo de continuidade com 75% querendo mudanças. Então é muita responsabilidade atender esse desafio, porque confiaram em nós que nós poderíamos ser os fatores dessa mudança. Aqui em São Paulo, o prefeito Haddad, com essas medidas aí, tipo ciclovia, tipo levar vida para a Avenida Paulista, ele tem conseguido entrar nas mentes jovens aí. O PT já tem ainda maneira de orçamento participativo. Essa questão da felicidade, da qualidade de vida, vai ser colocado como peça das administrações petistas? Eu acho que essa é uma boa ideia, deixar o PIB de lado e trabalhar com o conceito de felicidade nacional bruta. Porque nós temos enfatizado que o importante para a população, mais que os números do PIB só, é salário, emprego e renda. E a qualidade de vida, que se reflete nos padrões de felicidade. São Paulo, domingo, fim de semana, está uma festa. E tem uma medida importante do prefeito agora também, além dessa que você mencionou, que é o IPTU progressivo para imóveis ociosos. É um escândalo você ter 200 mil imóveis no centro de São Paulo desabitados e tendo uma carência grande de moradias para a população. Então ele está insistindo nessa direção. Aliás, era uma lei do governo Kassab, que agora ele está dando viabilidade e eficácia. Eu acho que isso pode, inclusive, mudar muito o centro da cidade. Tradição de cidades europeias, que os centros são ocupados por habitações de uso misto, com comércio embaixo para pagar o condomínio, com classe média misturada com trabalhador. Isso ajuda a agregar, ajuda a quebrar esse preconceito e interfere tudo na questão da segurança pública também. Essa questão do edifício como uma fortaleza, você insere o edifício na vida da cidade. Cíntia? Presidente, você falou do diagnóstico do PT em relação à resistência do antipetismo aqui em São Paulo, sim, principalmente. E aí eu queria acrescentar para o senhor poder comentar que em várias cidades aqui do estado, cidades importantes, grandes, governadas pelo PT, a Dilma perdeu a eleição. Mais do que o diagnóstico, presidente, eu queria ouvir como o PT tem se preparar para evitar essas derrotas na próxima eleição. Tem um deputado nosso que estava me falando sobre Minas Gerais. Ele dizia, grosso modo, o seguinte: em 2016, se a gente não tomar providência, o PT vai perder em Minas as cidades que governa e vai governar as que o PSDB governa hoje. Então, você tem um problema da questão federativa, que o conjunto das prefeituras brasileiras está enfrentando dificuldades orçamentárias, dificuldades de atender as demandas da população na área dos serviços públicos. E nós não somos exceção nesse caso. Então é preciso que, nesse período que vai de agora até 2016, nós façamos um diagnóstico da situação dessas prefeituras e tomemos providências para que ou possamos fazer o sucessor, no caso de alguém que já está cumprindo 8 anos, como é o caso de São Bernardo, ou fazer a reeleição naqueles que se iniciaram agora, como é o caso de Santo André e de Mauá. Essa é a nossa tarefa principal, do ponto de vista eleitoral, no ano que vem. Passado o Congresso em junho, nós vamos retomar toda a agenda de viagens que nós fizemos, fazendo o diagnóstico dos estados, incentivando os nossos prefeitos a fazerem mudanças, a dialogarem mais com a população. O Lula diz uma coisa interessante. É assim, se um assessor seu, assessor do prefeito, disser para você não ir naquele bairro porque tem problemas, demita o assessor. Porque a população entende quando o prefeito dialoga, quando dá a dimensão dos problemas que tem para enfrentar, a população entende, dá tempo e muitas vezes favorece a reeleição daquele prefeito se ele é capaz de justificar por que não está atendendo as demandas todas de uma vez. Então, esse é o nosso trabalho, é uma realidade que você apontou. Isso vale para o PT, vale para os outros prefeitos também. É por isso, inclusive, que agora o governo federal concordou em aumentar os recursos para o fundo de participação dos municípios para 2%, aumentou em 2%, 2 pontos percentuais o repasse, que é uma maneira de aliviar a questão orçamentária das prefeituras. E é preciso renovar o Pacto Federativo, esse é um desafio nacional. Tanto a questão tributária, no caso do ICMS principalmente, como o reparte de recursos da União para os estados, dos estados para os municípios. A necessidade também de incentivar as PPPs também, para que haja participação de investidor privado em obras públicas e assim por diante. Ativação dos consórcios intermunicipais e gestão conjunta de problemas como tem, por exemplo, no ABC. Você pode ter uma política ambiental conjunta, você pode ter uma política de segurança pública conjunta, você pode ter uma política de mobilidade urbana conjunta. Isso nós temos que ativar e não se dá simplesmente através dos consórcios. Rui, aqui em São Paulo, essa crise com a mata, como é que se resolve? Olha, eu acho que a Marta, eu tenho dito isso e quero repetir para você aqui, a Marta é uma das maiores lideranças nacionais que o PT tem. Ela foi uma grande prefeita que deixou marcas que estão visíveis até hoje, como é o caso do Celso. Ela foi ministra 2 vezes com bons resultados, primeiro ministra do Turismo, depois ministra da Cultura. É senadora nossa, voltou agora para o Senado. Ela tem todas as condições de voltar a governar São Paulo, pode ser nossa candidata ao governo do Estado. É preciso dialogar a respeito das pretensões dela. Eu só não concordo, que eu tenho ouvido por aí, não dela, que ela está sendo preterida no PT. Ela tem tido todas as oportunidades de liderança que um partido pode oferecer. Em 2006, ela não foi candidata ao governo do Estado porque disputou uma prévia com o Mercadante e perdeu. Eu até a apoiei naquele momento, mas é a regra do jogo. E agora, em 2012, ela era pré-candidata, como era o Gilmar, como o Gilmar Tato, como era o Zaratini, e houve um processo de afunilamento e todos concordaram em abrir mão para que o Fernando Haddad fosse o nosso candidato. Quem quisesse podia ter mantido a candidatura e disputar prévio, disputar no Pela filiado. Ela também abriu mão. Então, se você abre mão, depois não é o caso de reclamar. Não, com ela, com o PT ou com o presidente Lula? Não, ela tinha comunicado à presidenta Dilma que não gostaria de continuar. A presidenta pediu para que ela esperasse para ter uma mudança junto com os demais ministérios. Não sei se pelo fato do Mercadante ter pedido para os ministros colocarem seus cargos à disposição publicamente, se isso precipitou a entrega da carta dela. Mas não houve nenhum estresse. Mas no caso, em 2016, presidente, o PT está disposto a permitir prévias aqui em São Paulo ou o caminho da reeleição? Não, veja, 2016 está muito longe ainda, nós não abrimos o prazo para... O caminho é o seguinte, se alguém pretende se candidatar, o prefeito Fernando Haddad será candidato à reeleição, coisa natural. Você tem que ter um número X de assinaturas de filiados e apresentar a sua candidatura. Aí o PT municipal discute se vai fazer prévio ou se vai fazer um encontro de delegados. Esse é o caminho. Agora, nos lugares onde nós alteramos a possibilidade de reeleição, nós nos demos mal. Isso não significa que seja sempre assim. O Tarso Genro derrotou o Olívio, que era governador, derrotou o Olívio numa prévia e perdeu a eleição depois. Em Pernambuco, nós substituímos o prefeito, a candidatura dele, por outra candidatura e nos demos mal também. Parece que o eleitor faz o seguinte julgamento: se vocês não quiseram a reeleição, do seu candidato é porque algo não estava bem. Agora vocês vêm nos pôr de novo um candidato de vocês, parece ser essa a lógica do eleitor. Não significa que ela se repita sempre. E a Marta seguramente é um nome que pode disputar qualquer cargo no PT, tem todos os títulos para isso. Como que será a atuação do Lula nos próximos 4 anos? Olha, o Lula, ele é um, digamos assim, um articulador político nato. Ele é muito ouvido pela presidenta. Eu acho que no primeiro mandato dela, ele teve um papel mais retraído, até para que não passasse a impressão de que ele queria mandar. Na CUT ele fez isso? Para que ela pudesse ter força própria, face própria, caminho próprio, e foi o que aconteceu. Nesse segundo mandato, que ela já tem um mandato consolidado e se trata de fazer um governo ainda melhor que o primeiro, acho que ele vai ter uma atuação mais presente, até porque a conjuntura agora está muito quente. Tem ameaças, tem um setor que se sente muito fortalecido pelo resultado eleitoral, que questiona indevidamente o resultado das eleições, criando um critério de que a diferença foi pequena, como se na democracia você é mais legítimo dependendo da diferença na eleição. Então, acho que isso também vai exigir uma presença mais ativa do nosso presidente Lula. Presidente, o que foi discutido com a presidente Dilma e o PT depois da eleição sobre a regulação da mídia? E há algum ponto que vocês estão discutindo que a presidente pode fazer por iniciativa dela, sem ter que passar pelo Congresso, por exemplo? Essa é uma questão que tem marcado bastante entre o que é o partido e o que é o governo. Nós há muito tempo temos colocado na ordem do dia a necessidade de ampliar a liberdade de expressão no país. E a melhor maneira de ampliar a liberdade de expressão no país é você ter uma regulação democrática da mídia. E do que se trata? De fazer cumprir os artigos da Constituição que cuidam da comunicação social, que diz no seu primeiro artigo a garantia da mais ampla liberdade de expressão do pensamento. Em seguida, para que isso se verifique, fica proibida a existência de oligopólio e monopólio na mídia, como também implica você ter produção regional diferenciada. É isso que nós queremos. Isso se volta muito para a radiodifusão. Com relação à mídia impressa, o projeto do senador Requião, que está lá, que garante o direito de resposta para evitar essas arbitrariedades que ocorreram recentemente, inclusive no segundo turno da campanha eleitoral, com relação à revista Veja, por exemplo, que nós estamos processando por danos morais, por difamação eleitoral e assim por diante. O governo, tanto o governo do presidente Lula como o primeiro da presidenta Dilma, entenderam que não havia correlação de forças no Congresso para tomar iniciativa nesse campo. E nós continuamos insistindo nisso. Há um abaixo-assinado circulando, iniciativa popular, de dezenas de entidades. O PT se associou a esse abaixo-assinado. E há um projeto, que foi deixado pelo ex-ministro Franco Martins, bem detalhado, sobre a criação de uma regulação, de uma agência. A presidenta, mais recentemente, o presidente Lula também, tem se manifestado nessa direção. E ela anunciou que pretende, no segundo semestre de 2015, debater, fazer uma consulta pública a respeito do tema. Nós vamos continuar insistindo na necessidade dessa democratização, independentemente das ações do governo, que ele pensar, e estamos orientando a nossa bancada para tentar votar na Câmara, já que foi votado no Senado, o projeto de lei que institui o direito de resposta. É o mínimo, né? Em relação a Eduardo Cunha, como o PT está tentando evitar a eleição dele como presidente? Não, nós achamos que é uma prática no Congresso Nacional de que a maior bancada possa indicar o candidato a presidente. Nós vamos fazer isso também. O Eduardo Cunha se lançou candidato, pretende ser o presidente, encontra resistência no seu próprio partido, e nós vamos tentar construir uma maioria na Câmara para que o presidente possa ser da maior bancada. Qual o papel que pode ser exercido pelos irmãos Gomes aí nesse novo pacto político? O governador Ciro Gomes, ele apoiou a presidenta dele no primeiro momento, tem uma relação de parceria, de diálogo muito grande com ela. Inclusive foi recebido agora há pouco tempo, junto com o governador eleito, Camilo Santana, que é do PT. Ele fala em, eventualmente, ou fundir alguns partidos do tamanho do PROS, ou, eventualmente, construir um bloco no Congresso Nacional com outros partidos. A mesma coisa diz o ex-prefeito Kassab em relação ao PSD. Talvez, no Congresso Nacional, venham se construir blocos partidários, fazendo com que haja um diálogo mais fácil, que não seja monopolizado unicamente pelo PMDB, que é o segundo maior partido. E ele se dispõe a ajudar nesse sentido, tanto ele quanto o secretário da Saúde, Ciro Gomes, lá, nessa direção de dar governabilidade parlamentar, institucional, ao segundo mandato da presidenta. Muito bom.